Panorama Agrícola para 2 de maio de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira, 2 de maio de 2013, lua minguante. Estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: o caminho mais curto é perigoso. Confira no programa de hoje uma dica de saúde. Aqua Negócios, conheça a produção de vieiras em Porto Belo. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre a comercialização de terneiros. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Um copo de água em jejum reidrata o seu organismo e ajuda no funcionamento do sistema digestivo. Durante o dia, beba ao menos 2 litros de água e, de preferência, nunca durante as refeições. Fique ligado no Panorama Regional. Comercialização de terneiros. A temporada das feiras de terneiros e terneiras de outono na região serrana iniciaram em abril, com término na primeira semana do mês de junho. A expectativa é que sejam comercializados em torno de 10 mil terneiros e terneiras nas feiras realizadas em 10 municípios pertencentes à AMURES, Associação dos Municípios da Região Serrana. À disposição dos compradores e os preços médios obtidos nas feiras realizadas no ano passado demonstram uma tendência de se investir mais na pecuária bovina de corte. A nossa região serrana é caracterizada como uma região criatória por excelência de bovinocultura de corte, onde, com maior concentração de vacas em produção nas propriedades, poderíamos ter uma produção estimada em na ordem de 120 mil terneiros e terneiras, mesmo sem interferirmos na baixa taxa de natalidade, que fica próxima de 50%. Então, os pecuaristas, né, criadores, sindicatos rurais e associações de produtores deveriam ter como metas, né, de ofertar ao mercado aí 200 mil terneiros e terneiras certificados, estabelecendo um peso médio aí por animal de no mínimo 200 quilos e padronizar também cruzamentos industriais com reprodutores, principalmente de raças britânicas. É importante ofertar ao consumidor um produto diferenciado, mas o mais importante é que também o pecuarista criador receba um preço diferenciado. Nas feiras de terneiros e terneiras realizadas nos 10 municípios da região serrana no ano de 2012, foram comercializados 8.693 animais, mais ou menos em torno de 10% do rebanho, né, da categoria terneira existente na região. Então, dos 87.200 animais existentes, a pergunta fica no ar: para onde estão indo os 78.500 terneiros, terneiras existentes aqui na região? Feira está absorvendo aí uns 10%, depois sabe se se exporta mais em torno aí de 20% até 25%, né, para outros municípios do estado, e tem também os invernadores aqui no município e na região que também compram esses terneiros, mas a pergunta fica aí, né, dentro dessa organização que deve existir do mercado de terneiros e terneiras, né, é onde está concentrado, então, né, em torno aí de 50% ou mais, para onde é que estão indo esses terneiros e terneiras da região serrana, que pertencente, então, a AMURES. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epá, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagri com você até debaixo d'água. No Aqua Negócios de hoje, nós conversamos com o engenheiro de aquicultura, Ramão Vieira Viesli, que fala sobre a produção de vieiras, um tipo de molusco, em Porto Belo. A gente tem uma fazenda de aproximadamente 1 hectare em Porto Belo e a gente produz, é uma monocultura, produz exclusivamente a vieira Nodipec tenodosa. Por que essa opção por monocultura? Na verdade é um projeto que tem um grupo de pessoas, os investidores que sempre tiveram esse sonho de ter uma produção de vieiras e eu entro como colaborador técnico, engenheiro responsável pela produção e na verdade é um, como eu falei, é um sonho que eles tinham de ter uma produção de vieira, uma fazenda de vieira e a gente está tentando, tá trazendo a realidade esse sonho deles e efetivando essa produção, esse cultivo. Vamos para o ouvinte assim mais leigo, qual é a diferença entre a vieira e as outras? Bom, ambos são moluscos bivalves, mas as vieiras são um dos únicos moluscos que tem a capacidade de nadar, né, de ter locomoção. A maioria dos bivalves se fixam em algum substrato, em alguma coisa, e as vieiras é um dos únicos que tem vida livre na nadante, né? A produção em Porto Belo é de quanto? Então, a gente tem, a fazenda tem capacidade de fornecer para o mercado 10 mil unidades de vieira por mês. E esses 10 mil por mês tem sido para o mercado interno ou algo para exportação? Até o momento a gente está comercializando somente dentro do estado. A gente está em processo de conseguir o selo de inspeção federal, o CIF, para poder comercializar para outros estados do Brasil. A exportação é uma coisa mais para o futuro, assim, ainda. Em termos de preço e de sabor, também há grande diferença para a ostra comum? Na verdade, a vieira sempre foi um produto mais nobre, digamos assim. O valor dela é mais elevado que o da ostra. E também os pratos que são preparados com vieiras, geralmente de uma gastronomia mais elevada, assim, da alta gastronomia, né? Geralmente são pratos nobres e geralmente os pratos consumidos, preparados com vieira, são mais requintados. E até porque a vieira é pouco conhecida do nosso público aqui no Brasil. E isso até é uma luta da gente para divulgar esse produto, para que caia mais no conhecimento do pessoal. E que agora, como tem disponível no mercado, só possa apreciar essa delícia que a gente está produzindo aqui nas águas de Santa Catarina. A aquicultura é para o pequeno produtor ou exige mais investimentos? Na verdade, em Santa Catarina, são poucas as fazendas que são, digamos, grandes. Assim. Aqui nosso trabalho é basicamente artesanal, então ainda a gente está num estágio bem artesanal do cultivo de organismos aquáticos aqui em Santa Catarina. E aos poucos esse cenário tende a mudar com a profissionalização maior dos produtores, a tendência é as fazendas se tornarem mais mecanizadas e aos poucos irem surgindo negócios maiores, fazendas maiores com maior capacidade de produção também, né? Você ouviu a entrevista com Ramão Vieira Viesli, engenheiro de aquicultura, sobre a produção de vieiras em Porto Belo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.